desde o começo do movimento. Você que não viu. Na verdade, a gente cheirou o próprio movimento. Somos referência que não consta na bibliografia. Linha de frente, mesmo entrando pela porta dos fundos. Desde sempre protagonista. Tô aqui pra desfrutar minha cota do maná. Tô aqui pra desfrutar minha cota do maná. Tô aqui pra desfrutar minha cota do maná. Minha cota do maná. Minha cota do maná. Tô aqui pra desfrutar minha cota do maná. Tô aqui pra desfrutar minha cota do maná. Tô aqui pra desfrutar minha cota do maná. Minha cota do maná. Minha cota do maná. Não é por rola manja, nem pelo rolê da canja. Isso rola é mole a canja, tudo aí é pra já. Pra poder lidar com naja, chapa. Tem que ser ninja, descobri que sou uma anja. Com Deus vou comer manja. Se a mina é pá, pra que minar? Olho no olho, tensão. Se a mina é pá, pra que minar? Tenho que me concentrar. Se a mina é pá, pra que minar? Oi. Se a mina é pá, pra que minar? Deselegante no approach, quem mesmo foi que te trouxe, não é? Do seu lucro, seus luxo, pro que cê pensa é um milicho. Onde eu aposto minha ficha, como eu vendo meu peixe. Então pra que que cê quer saber? Oxi. Tem que tá na gana, tem que tá na gana, mana. Tem que tá na gana, tem que tá, tem que tá. Tem que tá na gana, tem que tá na gana, mana. Tem que tá na gana, tem que tá. Tô aqui pra desfrutar minha cota do maná. Tô aqui pra desfrutar minha cota do maná. Tô aqui pra desfrutar minha cota do maná. Minha cota do maná. Minha cota do maná. Minha sede de vingança, de justiça. Minha sede, tipo ouro que volta pra mão do povo nas correntes. Tem que tá na gana. Tem que tá na gana, mana. Tem que tá na gana. Tem que tá. Que ideia não é essa? Paraíso na Suíça é só flow, flow. Tem que tá na gana, tem que tá na gana, mana. Tem que tá na gana, tem que tá. Império Gana, não se ergue do gado, da soja ou da cana. Nem do diamante, cacau ou arma. Não é feito de cimento e nasce da lama. Eu sou Luana, lembra do meu nome e pode chamar. Lembra do meu nome e pode chamar. Lembra do meu nome e pode chamar. Lembra do meu nome e pode chamar. Pode chamar. Pode chamar. Tô aqui pra desfrutar minha cota do maná. Tô aqui pra desfrutar minha cota do maná. Tô aqui pra desfrutar minha cota do maná. Minha cota do maná. Minha cota do maná. Tô aqui pra desfrutar minha cota do maná. Tô aqui pra desfrutar minha cota do maná. Tô aqui pra desfrutar minha cota do maná. Minha cota do maná. Minha cota do maná.